Saúde e Bem-Estar, 20 de abril de 2022. Onde foi parar sua autoestima? Hashtag InfoSátira. 1, 2, 3, para onde vamos? Vamos de férias agora. Hashtag InfoSátira. Muitas vezes queremos dinheiro para obter a fama e tanta riqueza que o mundo nos oferece, mas convenhamos, não é fácil. Muitos procuram alternativas como cassinos, marketing digital e outros projetos que geram riqueza da noite para o dia. Isso traz a consciência de quem deu conselhos na infância, como mãe ou pai, entendendo que para um futuro promissor é preciso saber ser promissor, é preciso estudar muito e deixar as brincadeiras de lado. No entanto, sabemos que a possibilidade de ganhar muito dinheiro está em usar seus talentos e colocar seu coração e alma em seu trabalho. Quando chega a hora em que todo mundo quer se distrair, a única solução é fazer uma viagem ou melhor ainda sair de férias. Portanto, a crença em estudar ou trabalhar sozinho não é suficiente para ser valorizado no mundo ou ser o santo graal do mundo, porque o grande valor está nas pessoas e não na riqueza material. Fonte: Variedades de Informações Sátira.